14º Caruru de Ibeji e as Pedagogingas, de 30 de setembro a 4 de outubro em Itacaré, Bahia. Salve! Bom tudo a todos, a gente está aqui com um irmão, Yoji Kruma, Joelson, do Hip Hop Nacional, Lauro de Freitas, Bahia. Tudo bem, Joelson? Como é que tu tá? Tudo pela ordem, velho. Firmeza total. Caminhando. É isso aí. A gente tem as perguntas básicas aqui pra você. A gente gostaria de saber quem é você e qual oficina você ministrou. Beleza, Yoji Kruma é um maloqueiro lá de Lauro de Freitas que tem um trabalho com hip hop já há mais de 20 anos, certo? E que é um MC do Grupo Folha Consciente e membro da Pós-PCE, né, que é uma organização do movimento hip hop organizado em Lauro de Freitas. E viemos aqui somar, né, com essa iniciativa da casa, essa cabulosa iniciativa da Casa do Boneco, modelo de sociedade, né, mostra de que dá para poder mudar a realidade das nossas comunidades, dá para tornar os lugares diferentes, lugares agradáveis, lugares extremamente pedagógicos para a nossa juventude, para nossas crianças. Legal, legal. É, assim, você já respondeu mesmo a nossa primeira pergunta. Pegando esse gancho, a gente queria saber de você o seguinte: para você, o que é pedagoginga? Pedagoginga, para mim, é um, no sentido mais prático, né, de que não dá para discutir mudança, transformação, sem praticar isso no dia a dia, sem mudar contexto, sem eliminar estereótipos, né, desenvolvidos aí, né, mediante a da sociedade, mediante a juventude negra, a juventude indígena. Né. A gente vive num estado hoje que é de marginalização e criminalização dessas juventudes, né, que eles, por ele é tida como minoria, mas sabe que não é minoria. Somos a maioria desse país, a maioria desse estado, somos quem produz riqueza nesse estado. Infelizmente, não temos esse reconhecimento. Né? Então, pedagoginga, essa experiência, pedagoginga da Casa do Boneco, vem nesse propósito. Ser, né, fazer o jovem aprender até na fila do café da manhã, fazer o jovem aprender até na fila do banheiro, para escovar o dente, fazer o jovem aprender no convívio com as pessoas. Né? Então, é uma coisa muito simples agora, muito prática, muito objetiva. Isso é, para mim, é pedagoginga, isso é muito positivo. Legal, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, né? Saber disso e essa vivência realmente é pedagoginga. Pronto, vamos finalizar aqui com uma pergunta que a gente gostaria de saber: como é algo visceral, como é algo real, se tratando de ação, como você mesmo acabou de fazer, a prática, né? Esse modelo. Qual a sua relação com os aprendizes, com os alunos, com os MCs e futuros MCs? É isso. O que acontece, a gente fazendo hip hop, a gente vai entendendo que a gente é multiplicador, né? Seja o grafiteiro, que dá oficina de grafite, o b-boy, o b-girl, que dá oficina de break, o DJ, que dá oficina de DJ, e o MC, né, que dá oficina de rap. Ele tem que ter embasamento, ele tem que ter profundidade para poder estar transmitindo para as pessoas. E eu entendo que não é nada mais do que obrigação, né, do indivíduo que entende a importância do movimento social no estado onde ele está, o movimento social como o movimento hip-hop, ele ser pedagógico, ele ser estimulante, entendeu? Então, nada melhor do que você desenvolver, sensibilizar esse jovem, né, da necessidade dele se conhecer, né, se aprofundar no conhecimento sobre quem é ele, né, começa a respeitar o lugar onde ele vive, começa a respeitar as pessoas que ele tem um convívio, né, e fazer um mundo melhor a partir dele. Pô, porque ele quer um mundo melhor? Ele quer um mundo melhor para poder viver com os dele, né, independente desse lugar, se esse lugar é urbano, se esse lugar é rural, ele quer um lugar melhor. Então minha relação com os MCs é bem isso. Eu prefiro transmitir isso para esses MCs, né? E está muito mais além dessa discussão de dizem que o rap só faz de criminalidade. Está muito mais além disso aí, pô. É autoconhecimento mesmo sobre você, quem você é, de onde você está e o que você pode contribuir para poder mudar o seu entorno, sua realidade e a realidade dos seus, de quem está ao seu redor. Poxa, muito bom. E hoje a gente fica muito feliz e agradece, e a gente queria só saber assim, suas considerações finais assim, em relação a esse tudo, né, de cultura. Muito bom estar aqui. Eu queria dizer que não tem por onde correr, é certo de estar aqui para o ano e contribuindo mesmo, né, É uma coisa muito comigo, muito minha mesmo, essa coisa de você entender o lugar como trincheira e produzir felicidade, né? Produzir conhecimento, produzir estímulos para essa juventude mudar a realidade dela. Então, a PASP-PCE em Lauro de Freitas é uma trincheira, lá a gente pensa nisso, vive isso, entendeu? Desenvolve os trabalhos, tal, é boicotado pra caramba. É muito criminalizado com relação a apoio do Estado, apoio do município, não é? É muito rechaçado por isso, porque a gente busca lá ser a gente mesmo. Né? E isso para eles é um problema. Então a gente quer mais jovens como nós sendo eles mesmos. Sendo eles mesmos. Cuidando deles mesmos. Entendeu? Então para a gente é muito positiva essa iniciativa aqui. É enriquecedora, certo? É um estímulo muito forte. Muito obrigado, Yoji Kruma, rapper, arte educador, certo? Dentre diversas outras coisas. E continue sendo você, continue fazendo isso também com nossos irmãos, para que a gente possa cada vez mais ser, certo? É isso aí, essa é a Rádio Casa do Boneco, firmeza total, tamo junto e até a próxima. Sem esquecer de que a rua se conhece. Aqui em qualquer lugar. E a fúria tem que ser consciente. Vamos lá. Caruru é pedagoginga. Acesse nosso blog casadoboneco.blogspot.com.